Então, galera, começa agora mais uma edição do Yopinando Shibun, edição número 98. Falta duas edições pra 100, Luke. E eu já sei qual é o tema da edição 100, inclusive. Batman Feira da Fruta. Não, não, Feira da Fruta é porque já foi, há tempos atrás. Ah, remake? Não, cara, a gente vai fazer sobre Nicolas Cage, especial Nicolas Cage. Não preciso nem pesquisar, eu já sei tudo, deixa eu falar. Vamos pensar aí, cara. A edição 100 sai mês que vem, então... Tem tempinho isso. Já vou chegar na minha faculdade e vou baixar a filmografia do Nicolas Cage, velho. Cara, é grande. Bom. É grande, meu amigo. Grande por... por ano somos 10. Então, vocês já ouviram aí, mas eu sou o Vlas Júnior, estou aqui com o Luke Lucas. Sou e mesmo. A gente vai falar sobre um tema específico daqui a pouco, mas antes vamos falar sobre o que nós fizemos nos últimos 15 dias, ou o que vimos, lemos e tal. O que você quer falar aí sobre os seus últimos 15 dias, cara, Luke Lucas? Então, eu vi Interestelar, Nolan, devolva 2 horas e 40 da minha vida, seu filho da puta. Aquele final safado, aquele final covarde que você fez, não merece as minhas 2 horas e 40. É muito triste, cara. Eu realmente fiquei muito puto com o final. Você se sentiu burro? Não é que eu me senti burro, eu senti ele sendo covarde, cara. É muito triste, eu achei muito triste. Chegou naquela parte do buraco negro, não tava entendendo uma porra nenhuma. Aí depois ele começou a explicar tudo. Ah, meu Deus, não, cara. Por que você faz isso? E aí é o fantasma, né? Muito triste, muito ruim. Que mais? Eu vi o jogo da imitação. Uhum. Do Stephen Hawking. Eu gostei não, do filme. Não, cara, não. Não, né, o jogo da imitação, então é o outro você filme. Você viu a teoria de tudo? O jogo da imitação ou do Stephen Hawking? É a teoria de tudo, teoria de tudo. Ah, sim. É legal, eu gostei do filme. Mas quando apareceu o maluco lá que ia ficar junto com a mulher dele, eu já soube que ia dar merda, né? Acho que todo mundo olhou e falou, vai dar merda. E eu não sabia que ele tinha tanto filho, cara. O cara trepava o velhinho lá, hein? Pois é. E, parabéns pra mulher dele. Eu li em quadrinhos, eu li o Miracle Man. É um quadrinho que tá saindo pela Marvel de novo aqui. Eu li todas as edições antigas. É muito bom, cara. Eu não sei se você conhece. Eu ouço muitas pessoas falarem sobre ele, mas eu nunca li. É muito bom. Basicamente, o cara é tipo um Shazam, que ele fala uma palavra, ele troca de corpo com um cara super poderoso, assim. É bem legal. Só que a pena é que o quadrinho para no meio. No meio de uma saga e não continuou. É por isso que eu nem recomendei ele, porque parou, acabou no meio de uma saga e tava ficando bom, tava ficando interessante. Eu comecei a ouvir um podcast, que eu tava precisando ouvir um podcast novo. Comecei a ouvir o Arquicast, eu não sei se você conhece. Conheço. O réu do Melhores do Mundo tá sempre lá. Às vezes eu fico pensando se o réu é do MDM ou do Arquicast agora. De dois podcasts ele então, tá lá. Nesse podcast foi eu aprendi a expressão olhos da rata. Os lábios. Os lábios da gata. Eu acho engraçado que eles são muito DC-net, né? E ele sempre fala: ah, você gosta de tal coisa da Marvel? Foi a DC, não sei o que. Eles nem fingem que não são DC-net. Ah, é cara, então você não vê o Terra Zero, né? Porque eles têm um alerta de Marvete lá. Não, teve um cara, teve um podcast que eu acho que era da Terra 2. Aí o cara tipo passou, ah, qual é a melhor história do não sei o quê. Aí o cara, em vez de falar da melhor história, ele começa a meter o pau na Marvel, do nada, assim, ele começa. É muito engraçado. Eu não sou tipo aquele fã que fica putinho porque o cara ficou falando mal do que eu gosto, né? Mas é isso, depois eu vi animes, mas aí eu falo na sua parte. Ok. Escuta o Arquicast sobre os comandos em ação, também é muito bom. Eu tô ouvindo do fim pro começo, porque o começo eu vi o primeiro episódio é muito ruim. Eu falei, não, claro, né? Começo, como eu... sempre. Nossa, é muito ruim. Eles falando de School Rumble foi muito triste, cara. Eu não gostei, não. Eu não aguentei. Nem fez sentido, né? E eles mudam totalmente, que eles começam a falar muito de anime no começo e depois foi pra quadrinhos e essas coisas. Ainda bem, cara, que eles pararam. Ainda bem. Mas ok. É, tava foda. Tava foda, cara. Mas enfim, o que você fez aí na Páscoa? Comeu muito chocolate? Comi. Até que comi bastante, cara. Não comi nenhum ovo grandão de chocolate, mas comi chocolate. Mas... Eu ainda bem que minha mãe, ela faz ovo caseiro. Então, pra mim, a Páscoa é sempre uma diversão, cara. É muito bom. O que aconteceu, então, comigo nos últimos dias? Eu virei mestre. Olha aí. Parabéns. Obrigado. Ainda tenho que pegar o diploma, mas eu oficialmente eu sou mestre. Então eu não posso mais te tratar como Evilás, eu só posso te chamar de mestre. Wala. É isso? É isso que eu esperava. Mas, cara, ainda bem que você tem essas referências, cara. Muito bem. Pô, é a frase do Skype, caralho. Muito bom, parabéns, parabéns. Eu fico muito feliz com isso. Do dia que eu defendi até hoje, eu tô com a mesma imagem no Skype. Inclusive, essa imagem do Nicolas Cage é a minha proteção de tela do celular, do tablet, que finalmente voltou. E agora você é desempregado? É, agora eu sou um desempregado, como você. Olha aí. Tamo junto. Somos dois, é isso aí. Mas bem, de cultura visual, eu terminei finalmente V de Vingança. E eu tenho um medo imenso de falar que eu achei mais ou menos. O que? O filme? O quadrinho. Eu não li o filme. Eu não li o quadrinho, eu gosto do filme, já te falei aqui. Eu acho que assim, eu entendo todo o amor que o pessoal tem. Inclusive, é que tem muito aquele lance do que o Alan Moore fez. E algumas pessoas dizerem que é melhor que o Watchmen, que eu não entendo, mas. Tem uma série de coisas da forma como a história se desenrola que não me agradaram tanto, cara. Eu acho que talvez... Eu não entendo como esse negócio se tornou filme, porque ele claramente não foi feito para ser um filme, na minha opinião. Mas é porque eles não se basearam muito no quadrinho. Pois é. Assim, não é ruim, antes que qualquer pessoa diga, porque todo mundo acha, não, cara, não gosto tanto, então é ruim. Não, não é ruim, não é ruim. Vale a pena ler, mas eu não acho a última maravilha do mundo, tá? Falar rapidinho, vi um desenho, apenas um show no Netflix. Na verdade, eu tô vendo, né? Porque lançaram recentemente a quarta temporada. E é muito legal, que ele é um desenho do Cartoon, que eu já vi, inclusive, de vez em quando no Cartoon. Mas que no Netflix, um dos tags deles é desenho para adultos. E faz todo sentido do mundo, cara. Porque é muito agressivo. Todas as coisas lá que dão medo do caralho. Não, e é muita referência. Ele tem muita referência. Eu vi um episódio que tinha referência. Eu não lembro pra quê, mas era absurdo essa referência. Eles têm referências a videogames dos anos 80 e 90 o tempo todo. E assim, e ele é um dos poucos desenhos que os protagonistas são adultos, né? Porque são dois caras que são adultos vagabundos que conseguiram um emprego dos sonhos deles, né? Que é um emprego em que eles vão morar numa mansão e que eles têm que cuidar de um parque. Só que eles, mesmo sempre tentando fugir do trabalho, nunca são demitidos. E tem referência a tudo, a bandas dos anos 80, dos anos 90, tem referência a videogame, tem referência a filme de terror direto, tem uns episódios bizarros, inclusive, dessa parte de filme de terror. Tem referência a histórias pulp e tal. E ele é um pouco difícil de se acompanhar em maratona, então eu não consegui. Esse eu não fiz uma maratona, eu demorei muito tempo. Eu tô falando agora, mas fazia muito tempo que eu tava vendo. E eu ainda tô vendo porque lançaram agora a quarta temporada no Netflix. Ele tá na sexta da sétima temporada, mas eu tô acompanhando só pelo Netflix. Então assim, vale a pena. Não é minha indicação de hoje final, mas vale a pena. Eu terminei a trilha principal do Batman Arkham City. Olha que legal. Tava bem pertinho de terminar. Eu finalmente... Eu gosto da cena dos créditos, é muito boa. Only You? É muito boa, é do nada, assim, é muito engraçado. Eu já sabia que ele cantava, mas... Agora, assim, tem algumas coisas. Pessoal, é o seguinte, pulem pra daqui a um minuto, porque eu tenho que falar sobre esse pequeno spoiler. Então quem não jogou o jogo, por favor, pula pra daqui a um minuto. Porque eu não vou colocar um bip, porque quem jogou o jogo é interessante ver. Cara, eu fico meio puto. Porque o Coringa mata a Talia. Não é bem o Coringa, né? Mas mata a Talia. E, na verdade, o Batman tá muito mais triste porque o Coringa morreu do que porque a Talia morreu, sabe? Que porra é essa, cara? Only you. Que pariu. É. Mas, bem, é meio triste ver que completar a missão principal só dá 30% do jogo, né? É, tem muita coisa. Tem 70% de missão extra. É muita coisa. Puta que pariu. Você foi na Páscoa ver o Homem-Calendário? Ainda não. Puta, então você deu soco. Você tinha que ver na Páscoa o Homem-Calendário. Que a cada feriado você vai lá no Homem-Calendário, ele fala alguma coisinha e no final você ganha um achievement. Ah, eu tava de saco cheio, cara. Eu vou voltar a jogar pra completar os outros 70. Mas pelo menos tem uma vantagem, é porque agora eu posso jogar com o Batman do The Animated Series. Tem vários Batmans legais, mas não dá pra escolher outro, cara. Agora vai ser o Batman do The Animated Series. Eu gosto do Gordão, que é o do qual o nome? Caraca, Cavaleiro das Trevas, né? Que ele é gordão. Não, mas você não vai. Você sabe que você não vai completar 70%, né? Você não, tá, mas se eu chegar em 50%, eu já tô feliz. Sabe? O charada. Todas as coisas do charada é impossível. É, eu tenho pra perceber. É cento e poucas as coisas do charada. Ah, pelo amor de Deus. Eu fico muito puto do charada, porque eu pegava as coisas, aí eu fui pra primeira parte da história dele. Aí quando eu chego no meio da história, eu vejo que eu não posso continuar. Porque eu não peguei os outros troféus. Eu cavalo vai tomar no cu, filho da puta. E as charadas dele, eu admito, eu não descobri nenhuma de cara, porque eu nem prestei atenção. Ah, eu descobri as sem querer, muitas vezes. Tá. Tu descobri, assim, as charadas que ele falava e sem querer tu entendia? Eu não tô falando dos troféus. Eu sei, tô ligado. Algumas eu descobri, algumas não. Uhum. Ah, e tem só uma coisa que eu tenho problema. Esse jogo, eu acho muito bom o sistema de luta desse jogo. Mas é meio revoltante saber que os inimigos mais difíceis do jogo são caras que usam arma. Porque todos os chefões são facílimos, cara. Puta que pariu. Não teve um chefão que eu tive problema em matar. Mas pra eu matar os caras com arma, eu demorava uma hora tendo que fazer tudo no stealth. E é um stealth absurdo, né? É, os snipers são um saco. Perto do parte final, você vai enfrentar uns caras com armas. E... cara, puta, eu fiquei muito puto, que eu não conseguia, eu não podia de jeito nenhum fazer um negócio rápido. Não podia de jeito nenhum. Eu tinha que fazer muito na surdina. É recompensador quando você consegue vencer isso, mas é meio chato você ver que os chefões são bem mais fáceis do que os inimigos qualquer que estão na rua. Mas tudo bem. O sistema de lutas de jogo é muito gostoso de se jogar, cara. Só não joga o Origins que você vai se decepcionar, tá? É sério? Pula ele. Porra, eu tenho ele. Então, não sei. É ruim, cara. Eu não sei. Eu vou tentar depois voltar pra esse bate pra jogar. Não sei quanto. Mas bem, depois de tantas brigas e coisas que vocês falaram, eu comecei a jogar Bastion. E a primeira coisa que eu percebi é que é muito legal o dublador, mas eu preciso imediatamente de um... pra eu jogar de um joystick, cara. Eu não consigo me dar bem com o teclado. Ah, você não tem? Aí é foda. Eu não tenho. Eu tenho. Meu joystick é um joystick formato do PlayStation, mas não pega no computador, não pega pra ele. Tem uns programas que você faz uma gambiarra pra funcionar, você tá ligado? É, mas sei lá. Eu tenho um problema de hoje em dia gambiarra. Eu tenho uma preguiça imensa disso. Você tá ficando velho, Batman. Magneto. É, não. Sim. Tô ficando velho. Mas bem, deixando de jogos de lado, falei demais de jogos. Mas eu vi alguns filmes, vou falar alguns bem rápido. Eu vi um filme chamado O Amor Estranho, que é com... eu só me lembro do Alfred Molina. Mas o Alfred Molina é outro cara famoso, são dois veacos gays, que finalmente, depois de 40 anos, vão se casar, e um deles é demitido por causa disso. Então, eles têm que começar a morar com os familiares e com os amigos, e... isso é meio chato, sabe? Então, é acompanhando basicamente a vida desses caras com seus familiares e amigos, e como é muito chato você, depois de... muito mais que a questão de serem gays e tal, mas depois de você ter uma vida fora do convívio com a família e tal, você ter sua liberdade, você voltar a ficar meio que dependente de por causa de teto, morar na casa, assim... não vou dizer que eu entendo perfeitamente a visão deles, porque eu nunca saí de casa, então... mas eu acho que é um filme bem interessante, cara. E também são dois caras fodas, os atores principais são dois caras muito fodas. Eu vi um filme chamado Mapa para as Estrelas, que é o do Cronenberg. Você já ouviu falar? Não. Meu, Cronenberg é o cara que fez o A Mosca e vários outros filmes estranhos. Não, isso eu sei, porra. Ah, eu tá. Não vi esse filme. Ah, cara, é um filme meu muito estranho, porque você começa assistindo o filme pensando que é um filme sobre celebridades escrotas. E você termina o filme sabendo que é um filme sobre celebridades escrotas, sobre fantasmas, sobre incesto, sobre assassinato, sobre, sei lá, sobre mentira. É muito filme, é, tipo, bom. É muito do nada. Você fica, é muito assustador quando você começa a descobrir que tudo é muito mais escroto do que parece, sabe? Tá ótimo. Eu só fico manchado porque eu acho que o Robert Pattinson virou o queridinho do Cronenberg e ele tá nesse filme fazendo um personagem que nem é muito importante pra trama. Então, assim, era um personagem meio dispensável. Eu senti que há um certo gosto do Cronenberg por esse cara e por isso ele colocou lá. Porque eu não vi muito sentido desse cara estar lá. É tipo o Nola com a Anna Hathaway, o Alfred lá, que eu esqueci o nome dele. Ah, eu não aguento mais esse cara também no filme do Nolan. Mas sério, Anne Hathaway só teve um filme, não dele. Tá no Batman, mas não Interestelar. Não, cara, ela não tá no Interestelar, tá? Claro que ela é mulher. Ela é mulher lá. Ah, tá, desculpa, só lembrei da Chastain agora. Tá, desculpa, é verdade. Só faltou o cara que faz Christian Bale. Não, o que faz o Batman, não? Não, o Espantalho. Eu esqueci o nome dele. Ah, tá. Eu esqueci também o nome dele. Ele sempre tá nos filmes. Mas ele é um bom ator, cara. É um bom ator, esse cara do Espantalho. Então, eu vi um filme de animação, que é o novo filme da DreamWorks, de animação, que se chama Cada Um na Sua Casa. É bem legal. Eu queria ter visto legendado, não porque a dublagem é ruim, mas que dá pra ver que tem várias brincadeiras com palavras que eu tenho certeza que na tradução foi se perdendo. Mas é um filme bem legal, cara. Eu nem sabia que ia sair, que esse era o filme da DreamWorks do ano. Mas é um filme muito, muito bacana. Ele, inclusive, ia ser a minha indicação se não tivesse visto um outro filme depois. Eu vi um filme aqui que poderia ser a minha indicação, mas não é, cara. Que triste. Que foi Velozes e Furiosos 7. É, eu tô querendo ver, cara. Cara, o ganhador do Oscar de 2016, cara. Vai ser foda. Cara, é muito escroto que transformaram a franquia Velozes e Furiosos. É um filme que você vê que ele mudou completamente e todo mundo, se você for ver as notícias, você sabe disso, o diretor fala isso, por causa que o cara morreu, né? Então virou um filme que metade dele é uma coisa, a outra metade é pra homenagear o cara. Inclusive tem uma homenagem gigante no final, tipo, mostra as cenas dele. É que o CGI é absurdo, horroroso dele, que eu tô ligado. Pois cara. É, mas bem... Mas a questão não é isso, a questão é que Velozes e Furiosos, cara, é tão absurdo, assim, tipo, tem filmes do Transformers que tem menos loucuras que esse filme, sabe? Mas tem filmes do Transformers que não tem o The Rock. Não, mas a questão é essa, tipo, mas tem uma conjunção, uma quantidade de atores carismáticos que te fazem não odiar esse filme. Porém, é impressionante, quando o filme... que tem um monte de atores famosos. A melhor atuação do filme é do Jason Statham, é porque tem alguma coisa errada. Cara, tem o The Rock, velho. Não, você não pode falar do Jason Statham. The Rock, cara. Mas Rock, o pior que assim, o filme, como eu disse, né, é um pra homenagear o Paul Walker, mas é um filme do Vin Diesel. Basicamente é um filme sobre... Ele é o grande protagonista do filme. É. E cara, é muito escroto, cara, é muito escroto, é muito absurdo, cara, tipo, uma cena, vocês vão ver todo mundo falando na internet essa cena, então uma cena que eles pegam um carro de 4 milhões de dólares, que só existe 7 no mundo, e eles, literalmente, eles atravessam 3 torres de mais de 100 andares com esse carro. Foda, eu quero ver esse filme agora, velho. É absurdo. Do nível, é muito, cara, é foda. É muito louco. Excelente filme. Mas eu queria ter gostado mais desse filme. Eu queria ter gostado mais. Infelizmente, eu não consegui. Eu queria ter gostado mais. Eu ia levar minha namorada pra ver esse filme, mas ela não me fez ver 50 Tons de Cinza. Então eu senti que eu tava devendo pra ela alguma coisa. Então eu preferi não fazer isso com a garota. Coitado. Ok. E Eu li o Gigantomanquia do Kentaro Miura do Berserk. Legal. Eu gosto muito. É legal ver como o cara desenha muito bem monstros. É muito, muito bacana. Sei, não conheci não. Hã? Não conheci, né? O mangá é o one shot que saiu dele aqui. Não tô sabendo não. Mas você conhece o cara do Berserk, né? Você conhece Berserk, né? Sei, porra! Ficou meio estranho quando você falou, assim, ó. Mas ok, é isso aí. É um mangá legal, eu indico, assim, quem quiser ver. É, inclusive, a minha nota quando eu falei ele foi basicamente: eu consegui terminar alguma coisa do cara de Berserk. Alguma coisa. Pelo menos na vida dele terminou algo. Pois é. Imagine quanto tempo demorou pra terminar isso aí. Então, antes da gente ir pra parte de discussão, falar rapidinho que estreou a nova temporada de anime, né? E como nós dois somos de blogs que falam sobre anime e mangá, nós vimos bastante coisa. E eu tava com expectativa tão absurdamente baixa que eu gostei da maioria das coisas que eu vi. Eu, literalmente. E eu, como sempre, não gostei da maioria das coisas que eu vi. A gente não vai falar tudo, porque vai ter um podcast lá do Anime Coach, que é o nosso amigo, que a gente vai falar sobre a temporada. Então eu queria só que o Luke falasse o que ele não gostou de jeito nenhum nessa temporada. Jeito nenhum. É, eu não gostei daquele que é tipo um GTO, só que com... Tempo que hoje, cara, não fala isso, cara. Tempo que hoje foi uma série que eu não dropei no primeiro episódio, mas eu fico, toda vez que alguém fala, porra, parece um GTO, dói na minha alma. É, mas você sabe que a ideia do cara mas é fazer... Tem gente fazer que já colocou isso, já falou isso, cara, sabe? É como é fazer se fosse um GTO da nova geração. Não, é um GTO, não é, não é, tem nada a ver. O cara é o professor que filma ele zoando as garotas, velho. Sabe que isso vai dar merda? Sabe que ele vai ser preso? Não, cara, vai dar merda isso aí. É um protagonista... Nossa, eu não consigo gostar daquele cara. É um personagem idiota. Ele virar professor... Medíocre não, ele é pior do que medíocre, ele é ruim mesmo. Ele virar professor eu acho forçado. E tem uma cena que eu fico puto, que ele fala assim, não subestime a dublagem, né? Uhum. E ele explica por que não subestimar. Até aí tudo bem. Mas aí ele fala que fez todo um negócio de mestrado, essas coisas de ciências, uhum. E ele odeia ciência e física. Ah, vai tomar no cu, velho. Não subestime a ciência e a física, seu filho da puta. Eu odiei esse cara, velho. É porque ele criou como é que era? Uma máquina pra poder viajar. Não, não era viajar no tempo. É pra ir pra qualquer lugar. É a do Doraemon, a referência do Doraemon. E mesmo odiando tudo de física e ciência, ele conseguiu fazer um mestrado e ser um gênio. Assim, vai tomar no cu. Não consegui gostar. É, outro que eu não consegui gostar de jeito nenhum foi o Owari Seraph. Sério? Pô, esse eu gostei até bastante, cara. Eu não consegui entrar no drama, sabe? Ah, somos uma família, somos criancinhas. É porque são crianças. A gente somos tem um problema que tem tanta criança que a gente não consegue mais se sentir mal por ter crianças em anime fazendo mal. E aí eu não consegui me ligar muito aos personagens e no final teve todo aquele problema lá, né? Uhum. E aí pra finalizar, pra me deixar puta da minha cara, quase que eu fui um alboguete, foi a prévia do segundo episódio. Que depois de toda a merda que aconteceu, a prévia é sobre o garoto no colegial. Ah, vai tomar no cu, velho. Por que colegial? Não faz sentido. Cara, isso. Colegial, até puxando, velho, esse negócio de colegial, é um negócio que eu não entendi. Eu tava falando, inclusive, com o Luke antes, que o Triage X, que já era uma série que eu já tinha tendência de provavelmente dropar, eu vi o primeiro episódio e eu achei que a história, ela tem certo ponto interessante, só que o fanservice é tão hiper absurdo que acaba com a história. Mas a questão pior é que eu fiquei pensando, por que tem colegial, sabe? Muito do nada, eu não esperava, viu? Colegial. Eu não consigo entender como tem um colegial num mundo que pessoas maiores de 13 anos morreram e as crianças estão sendo traumatizadas com vampiros. Eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Eu acho que eu gostei do primeiro episódio ao ponto de não me sentir tão mal com isso. Ou é, volta, minha expectativa tava lá embaixo. Provavelmente os segundos episódios vão mudar minha visão sobre muita coisa. Eu me senti muito ofendido com a prévia do episódio. E o último, não é que eu não gostei de jeito nenhum, que nem você falou, mas eu queria comentar que é o... Muita gente gostou, que é o Plastic Memories. Uhum. Você gostou? Eu gostei porque o trailer mostrava um negócio e o anime foi totalmente diferente. Cara, eu não consegui aceitar a tecnologia que eles estão falando. Ah, tá. Eu não consigo aceitar que eles tenham robôs perfeitos, você não consegue diferenciar do ser humano. E que mas o robô, move, cara, o robô come, o robô bebe, o robô tem vontade de fazer xixi e não tem o esfíncter bom pra aguentar, né? Porque a garota no final tava se mijando. E que ela só dure 9 anos. E eu achei o drama forçado quanto cara, a isso. Esse lance dos robôs, se você for ver livros sobre robótica e tal, não é uma coisa incomum, não foi nada assim, essa tecnologia não é uma coisa nova, toda essa ideia do comida e tal é só, pelo menos com a explicação, por exemplo, em obras de Asimov, é que você cria esses subsistemas para que os robôs façam isso, apenas para imitar mesmo que são humanos, não é necessário que eles comam, o que faz as outras não, coisas. Não, eu entendo. Eles podem fazer isso. É tudo bem, mas é. Aí eu acho forçado o fato de durar só 9 anos e no final eles terem que jogar fora o robô ou resetar a memória. É. Eu acho que é forçado pra ter o drama. Isso eu não lembro bem, mas também tem um romance, não sei se é da Asimov, cara. Que também tinha uma história dessa, tipo, os robôs só duravam certa quantidade de tempo. Evilazo, mas no mundo de hoje em dia. O negócio que durou 9 anos, vai. Porque pelo que parece, esse negócio tá bastante tempo no mundo, né? Ah, não tô falando, desculpa. Eu falei Asimov, mas é Blade Runner, cara, que eu queria citar. Tá. O negócio que dura bastante tempo. 9 anos, mas no mundo lá parece que já tá mais tempo, né? Porque já tem robô do defeito, quer dizer que tá pelo menos há mais de 9 anos eles por aí. É, que é isso que eles certamente. Eles iam ter uma tecnologia que iria acabar com esse problema de 9 anos. Como assim? Porque eu acho que, pelo menos em 9 anos, ele ia inventar uma tecnologia melhor que acabaria com esse problema. Eu tendo a discordar. Eu não consigo. De novo, sem querer, Asimov. A coisa mais incrível que tem da história do Asimov, dos robôs, é o famoso cérebro positrônico. Que ele tem todas as leis e tal, e blá blá blá. Mesmo passando 1000 anos, nada é superior do que o cérebro positrônico. E ninguém faz ideia, e as mutações foram criadas no tempo, sempre sobre o que já foi feito, que as pessoas não sabem mais como fazer um cérebro positrônico do zero. Você entende esse conceito? Eu entendo esse conceito, mas então, é um conceito antigo, a ideia é que, cara, às vezes, cara, você... Existem alguns casos, inclusive você pode pegar tecnologia real. Existem alguns casos, porque hoje em dia as coisas estão muito rápidas. Mas existem casos de tecnologias que você cria que são tão incríveis que pra você superar, você simplesmente demora muito tempo. É que hoje em dia as coisas estão tão rápido, mudando tão rápido e não sei o quê, que é difícil aceitar isso. Mas você pode... Se você pegar qualquer série mais futurista, é até comum você ter alguma coisa específica, alguma coisa específica que é usada há muito tempo e ninguém conseguiu fazer uma coisa melhor até hoje pra poder mudar. Assim, isso não é um problema pra mim. Eu entendo o que você tá falando, mas pra mim é tão comum eu ver isso em ficção científica que nada disso foi problema. Eu não consegui aceitar que em 9 anos a pessoa vá lá, eu achei muito forçado pra forçar um drama ali. Eu não consegui gostar não, cara. Talvez os 9 anos seja... Ele foi claramente criado pra forçar a barra pra esse negócio, de as pessoas terem esse sentimento. Essa ligação, que nem no final, aconteceu no final. Claramente vai ter robôs que passaram de 9 anos que deram defeito e que vão dar merda. Mas... E provavelmente vai ter um robô que não teve problema em passar o ano, provavelmente. O que claramente enganou no trailer, que muita gente até gostou que enganou no trailer, foi a garotinha, a robôzinha lá... principal. Eu não consegui aceitar muito a tecnologia, esse fato do drama, porque eu não consegui pegar o drama, sabe? Eu não consegui acreditar no drama, achei muito forçado, não me segui em frente. Mas eu vou ver o segundo episódio, que eu não achei tão ruim, mas o drama não me cativou, não. Vamos ver se ele vai virar dramão mesmo, ou vai virar comédia, Slice of Life, com robôs. Pelo que aparecia no trailer, eu acho que o trailer enganou tudo, vai ter ação em alguns momentos. Ah, vamos ver, então, tem que ver. Essa temporada eu acho que os primeiros episódios vão enganar muita gente, sabe? Eu também sinto isso. Talvez só a mim, mas eu acho que não vai ser só a mim. Mas é isso, de três que eu realmente não gostei. O Gunslinger Stratos, eu não entendi, velho. Tem uma cena que a garota chega e fala, não faz sentido nenhum. Eu falei, isso é esse anime. Não faz sentido nenhum, exatamente. Exatamente, cara. Não fez sentido. Demorei pra entender que ele tava olhando pra uma versão dele mesmo. Não sei de que. É porque ele não parece, porque o cabelo é totalmente diferente, ele é olhar. Não parece. E pior é que não dá pra dizer que. É uma versão dele do passado? Porque, teoricamente, né? Não dá. Eu entendi que é outro universo, cara. Eu não sei. Não faz sentido ser tipo ele do futuro, porque se ele pois matar ele do passado, ele vai morrer. Então não faz sentido. É foda, eu não consegui, cara. É, bem, então vou citar poucos agora, que o Luke falou a maior parte. Primeiro, queria só citar do Take-Two, não do Take-Two em si, mas o fato de que passou o primeiro episódio do Take-Two, confirmaram que vai ter quinta temporada. Que diabéns? Agora é assim? Virou seriado americano? Tem que confirmar. Tô esperando Lock Horizon 3 aí, não confirmaram. Tô triste. Não, foi triste porque, assim, na mesma semana que confirmaram que Take-Two vai ter quinta temporada, confirmaram que o Gargantia não vai ter segunda temporada. Meio triste. Bem, tem Shogaku no Soma, só durei 2 minutos e 52. Eu não consigo, cara. É tão estúpido o fanservice que eu não consigo ver a história da série. É o que eu falei. Se fosse legal, eu não saberia. É o autor, ele fala, não, eu não tenho confiança que a minha obra vai dar certo, que vai chamar público. Eu vou botar esse etizão aqui no meio pra ver se dá certo. E é isso. Tem muita gente séria com gato, ou garotas gato e parada aí do tipo. Eu vi um que era sobre um gato que se transformava num super gato rosa que fala com humanos. E eu dropei. Mas eu só queria deixar claro que eu vi essa porra. É Miracle Cat o nome. Eu nem quero saber, né? E eu não sei, eu acho que não tem mais nada assim relevante. Eu dropei o Trajax, dropei o spin-off do Take-Two, que eu fui ver o primeiro episódio e desisti. Mas é isso, dessa temporada eu vejo o Dungeon, que é bem legal, e o Aslan. Aslan é bem legal, os outros eu não vi pra poder falar, então Eu tenho quase certeza que aquele de romance com o cara feio lá. Eu achei excelente, viu, hoje? Pouquinho antes da gravação. Eu vi 21 séries, mas vocês vão ver o resto lá no Anime Coach. Até agora eu vi 21 séries. Eu só vi 7 só. Então, ok, vamos pra discussão da semana. Tá muito grande essa introdução, mas tudo bem. Essa semana nós vamos falar sobre uma coisa mais livre, mais calma. Jogos que poderiam virar bons seriados. E da onde eu tirei essa inspiração? Essa semana tivemos uma notícia triste que desmentiu uma notícia que a gente falou no último cast. Zelda não vai virar live action pro Netflix. A Nintendo... semana passada, na verdade, né? A Nintendo confirmou que ela não confirmou nada. Eu não sei se eu fico triste ou fico feliz. Então... Eu não sei também, mas é meio... Porra, sabe? E o mais legal foi o Netflix depois soltar uma nota dizendo que realmente, não tem nada confirmado não. Como assim? É o Netflix, velho. Ele deu uma coisa vitalícia pro Silvio Santos. Ele é excelente. Ah, mas eu acho que faz todo sentido do mundo, cara. É que nem aqueles cartões vitalícios de lanchonetes americanos em que certos atores podem ir pro resto da vida lá. Tipo o negócio lá que eu descobri que como é o Hugh Lauren, ele pode comer no Burger King pro resto da vida de graça. Porra, tá aí. Tá aí algo que eu preciso do meu futuro, velho. É isso aí, cara. Descobri isso com verdades absurdas. Pois era uma verdade. Saudades, verdades absurdas. Mas bem, então fiquei triste com essa notícia, pelo menos do jeito que foi dada, né? Talvez não tanto com o que realmente poderia acontecer. Então veio essa ideia. Que jogos de videogame poderiam dar bons seriados para a TV? Ou para Netflix. Cara, eu vou apelar para um fácil, cara. Que é o jogo do Walking Dead da Telltale. Que já tá até dividido. Mas já tem seriado do Walking Dead. Cara, mas é porque eles vão fazer tipo aquele seriado que é o spin-off do Walking Dead, né? Cara, eles vão fazer, né? Verdade, esqueci. Eles têm uma parada pronta, cara, que é o jogo da Telltale é tão bom, tá tudo, o roteirinho tá tudo certinho. E, sei lá, ele não precisa inventar um negócio, ter o trabalho de inventar outra coisa. Esse seriado, ele tem o sentido de ser o seriado que vai contar o que aconteceu, né? Que não precisa, né? Coisa mais... Eu não sei se é necessário, mas ele tem um plot motivo real. A coisa mais legal do Walking Dead é não saber como começou. Será que é mais legal? Eu acho muito legal. Eu li os quadrinhos, porque pra seriado, pouco que eu vi do seriado, pra mim era foda-se, tanto faz. Eu achava que, inclusive, em algum momento, eles iam descobrir a verdade. É, não tem necessidade. É, um outro que eu acho que ficaria legal como seriado é o Alan Wake. Eu não sei se você já jogou. Não, eu vi o Jovem Nerd jogar. Eu acho que é muito legal, cara. Tem uns plot twists no meio. Dá pra sair uma série bem legal, assim, com os episódios da hora, tensos. Eu joguei pouquíssimos jogos, cara, de terror na minha vida. Pouquíssimos. É muito difícil. Ah, e você acha que eu joguei? Alan Wake não é de terror, não, cara. Você tem um cagaço no começo, mas ele vai se tornando tão repetitivo que você já tá acostumado, já tá tranquilo. Cara, na verdade já vai virar, né? Mas eu quero ver como vai ser pro cinema. Não sei se vai virar, né? Disseram que talvez virar, não sei o quê. Como vai ser o seriado da franquia Resident Evil? Eu não quero mais Resident Evil, não. O que tá faltando pra mim seriados na TV são pegar essa ideia de tudo que a gente faz é ridículo bastante pra gente considerar uma piada. E fazer um seriado baseado nisso. Ignorar os sitcoms que tem hoje em dia e outras coisas do tipo. Fazer um seriado piada farofa com um negócio que deveria ser sério, mas que a gente sabe que não é. Eu espero isso. Inclusive, eu acho que, por exemplo, eu assistiria o seriado dos filmes de Resident Evil na TV. Eu só não consigo ver filmes daquilo, porque são 2 horas pra ver uma coisa muito ruim, eu não consigo. Se fosse um seriado de 30 minutos cada episódio, eu podia até aguentar. Eu acho que eu apoio isso aí, porque o seriado seria cancelado na segunda temporada. Então, beleza. Pra mim tá ótimo. Beleza. Por mim. É muito ruim, cara. Não dá certo. Não sei, mas acho que talvez. Não sei, cara. Como eu gosto de seriados de ficção científica e tem muito poucos, eu gostaria de ter um seriado de Super Metroid. Um seriado de estilo Nikita, só que mais com monstros e coisas do tipo. O que eu gosto dessa pauta é que eu vou falar um monte de jogo que você não conhece. Eu, cara, se eu for pegar, tipo, vou lembrar muita coisa do Super Nintendo, não dos novos. Eu queria um seriado do Spec Ops The Line, eu não sei se você conhece. Não. Que é um jogo que começa como algo padrão. O grupo de soldados tem que ir numa missão resgatar um pessoal lá dos Estados Unidos no meio do país árabe, né? Com o passar do jogo, você vai perceber que a história vai mudando, os personagens vão mudando. E é excelente, assim, cara. E seria muito bom no seriado. O protagonista do começo é totalmente diferente do protagonista do final. É muito bom. E também tem o Sleeping Dogs. Outro que você não conhece, provavelmente. Eu te conheço. É do Jovem Nerd jogou, você conhece, né? Eu conheço por causa de E3 e coisas do tipo. Tá. Que é basicamente um seriado policial, né? Que é um policial infiltrado numa máfia, acho que é tailandesa. Eu não lembro agora se é tailandesa ou chinesa. Mas é bem da hora a história. Eu acho que ficaria legal com um seriado de porrada, assim, com um policial infiltrado que não sabe se vira bandido mesmo ou se continua como policial, que ele vai adentrando cada vez mais na máfia e vai perdendo o que é certo e o que é errado. Bem, sabe uma coisa que eu gostaria que fosse um seriado, cara? Só pra ver o quão estranho ia ser. Era algum desses jogos de luta clássicos. Só uma versão mais louca, assim. Porque eu vi o trailer do Mortal Kombat novo, que apesar de muita gente reclamar da música do System of a Down, eu achei muito foda. E eu vi um modo história que eu nunca conheci de Mortal Kombat, que eu queria ver um seriado daquilo, sabe? É, o 9 tem um modo história, não sei se você sabe, né? É, pois é, mas eu não vi nada do 9 na época que saiu e tal. É, porque você não vai ter nada do 10 se tu não leu do 9. Não, eu sei, mas, porra, é Mortal Kombat, foda-se, a gente só quer ver triplo, assim, de coisa. É que é da hora, que o do 9, ele conta a história dos três primeiros Mortal Kombat. Ele revisita e faz um... ele altera, assim, é bem legal, cara. Uhum. Ficaria legal na TV, assim, Johnny Cage. Não, pois é, eu queria ver um seriado estilo desse. Cara, eu queria pegar dois aqui rapidinho, de conceitos, muito mais do que de ser seriado desses jogos. Um é o próprio Bastion, que, bem, eu joguei muito pouco pra dizer que eu queria um seriado de Bastion. Mas o conceito da ideia do narrador que narra tudo que a pessoa faz é muito legal, e eu queria ver isso na TV, sabe? É, eu gosto quando você morre e ele fala, não, peraí, não foi assim. Aí ele continua... Muito legal. E um que também tem o narrador, mas narrador junto com a história em si, loucamente contada. Episódios pequenininhos, de 10 minutos. Eu gostaria muito de ver algo estilo. Não, como eu disse, não a história, mas o conceito do Battle Block. Não, cara. Não, isso é muito horrível. Bizarro, cara, sabe? Eu perderia 10 minutos da minha vida pra ver isso. Isso é muito ruim, cara. Eu queria. Eu perderia 10 minutos da minha vida pra ver. Assim, isso inclusive é o que eu tenho pra falar de jogos novos. O resto são jogos antigos. Ah, Bionic Commando, essas coisas, né, cara? Cara, eu já disse, eu nunca joguei Bionic Commando, cara. Joguei Bioshock e eu não gostei. É um jogo que... é que Bioshock envelheceu mal, cara. Eu joguei esses dias, ficou muito bom. Mas a história é muito boa. Se tu pegar o lore, você lê, é muito boa. É um jogo que é baseado no quadrinho que eu gostaria de virar, que virasse seriado, que é o The Wolf Among Us, que é baseado em Fable. Eu tenho que jogar ainda. Esse eu tenho, mas ainda não joguei, cara. É, eu queria que o quadrinho fizesse uma série assim do HBO, cara. Ia ser muito da hora, ia ser muito bom. Tem aquele Once Upon a Time, né? Que tem aí. Não é nada a ver, não tem nada a ver. Que é sobre. Não é sobre fábulas no mundo real, né? Alguma coisa assim? É, mas imagine um Fables PG-13. É, um Fable ruim. Que tem a Elsa do Frozen. Que é aquela mina do Lost. Na verdade, ele pega as fábulas da Disney. É, eu vi. Eu vi que ele aproveitou o hype de Frozen e botou logo de cara. O grande vilão da segunda saga, pelo que eu sei, é o Capitão Gancho. Ah, tomar no cu. É foda. Eu falo isso, mas eu jogo Kingdom Hearts, que você joga com Pateta e Pato Donald. Né? Ah, mas o Kingdom Hearts é bom, pô. Outro jogo que eu gostaria... é o Wolf Among Us. Outro jogo que eu gostaria é Street Fighter, cara. Eu gosto muito do seriado de anime. Pô, com pessoas, ia ser muito da hora, velho, o Honda. Pois eu tava pensando, cara, mas Street Fighter, como seria um Street Fighter, cara, seriado? É só não ser igual o filme com Honda Havaiano. Mais próximo que eu consigo de seriado é, falando de novo Mortal Kombat, é aquele seriado que fizeram pra internet, que só saiu a primeira temporada, sabe? Que é o Fists of Fury, alguma coisa assim, né? Não lembro. Ué? Isso. Eu não lembro. Não era Legacy, não? Sei lá. Eu não sei, era muito bom. A primeira temporada foi muito boa. O Mortal Kombat também teve. Mas foi Mortal Kombat, é isso que eu tô falando. Mortal Kombat, tipo. Ah, o Street Fighter também teve, cara. Teve, eu não vi. Eu acho que é Fists of Fury, alguma coisa assim. Mas era oficial ou era de fã? Eu acho que era oficial, cara. Eu não lembro. Porque eu sei que Mortal Kombat era oficial, então por isso que eu tô perguntando. Não lembro. Agora eu não sei. Mas é, tem um trailer que é bem legal. Eu não lembro. Eu não vi o seriado, mas é bem legal o trailer. E o último que eu queria falar é o... Tipo, já vai acabar, bicho? Não, o último depois dessa vez. O Broken Age, que é o... é um point click do Tim Schafer, que fez vários point click da época de ouro dos jogos, assim. É bem legal, o pessoal reclama muito de Broken Age, mas eu gosto muito de Broken Age, da história dele, com o plot twist da primeira parte. Eu gosto muito. E já tem até o ator, que é o Frodo, já faz a voz do cara, já pode fazer o personagem também na TV. Eu ia bolar uma lista, só que eu acabei não indo bolando, por isso que eu tô meio que tentando pegar aqui aqui dicas na internet, sabe, de jogos do Super Nintendo que eu lembrar, porque eu não lembro de cabeça assim dos jogos. O que eu fico me deixando puta porque só tem os jogos de mais infantizinhos. Donkey Kong, botar um monte de macaco. É, pô. Pois é, cara, Donkey Kong não, pelo amor de Deus. Jogos macaco, meio de jacaré. Tem um negócio que eu queria ver, como seria um Final Fantasy, em que cada temporada seria uma história diferente. É que é tão confuso o Final Fantasy, cara, que é foda. Mas como assim, cara? Como assim confuso? É muito simples. É muito simples. Final Fantasy VII é muito bom. Então, assim, não é pegar as histórias de Final Fantasy e levar pra lá. Pegar o conceito do Final Fantasy e levar. E assim, claro, é porque você pensa num absurdo, mas pense num negócio muito bem feito. Pense num HBO fazendo uma parada dessa, sabe? Então dá pra fazer toda a caracterização. O mundo de Final Fantasy é muito bonito. Pra cara, de cada história, de uma pra outra, é muito bonito. E sim, tem histórias malucas. Eu não gosto de Final Fantasy VII, mas é uma questão minha. Eu sei que muita gente adora. Mas tem Final Fantasy simples. O Final Fantasy IV tem uma história foda pra caralho. É, e eu joguei muito pouco Final Fantasy, mas eu me lembro dos primeiros. O 3 também, eu gosto muito da história. E de histórias que eu ouvi falar depois. Eu gosto muito do visual do novo Final Fantasy, inclusive. Então assim, eu queria pegar uma série assim, em que cada temporada fosse uma história diferente também. Tipo como o pessoal tá fazendo com American Horror Story. É, eu não gosto de American Horror Story. Não, eu não gosto. Eu gosto da ideia de cada temporada ser uma história diferente. Mesmo que você pegue os mesmos atores, sabe? É. Cara, é difícil. F-Bound? Mas F-Bound seria um sitcom. É meio complicado. É, tem o Skyrim. Skyrim ia ser um seriado medieval. Skyrim? Sério? Você acha? Eu não consigo ver Skyrim como seriado. Ia ser muito foda, cara. Eu não consigo, não consigo ver Skyrim como seriado. Medievalzão. Muito da hora. Dica aí de vídeos pra você ver no YouTube. Veja o MDM, o Chente fazendo a saga do Skyrim, jogando gameplay. Ele já errou no começo porque ele mata lobos, cara. Ele nunca mataria um lobo. Então tá tudo errado. Eu ainda não consigo aceitar. Mesmo que ele já tenha feito arquearia, que ele conseguiria usar as flechas do jeito que ele usou. É, pois é. E fora que ele erra tanto que o microfone dele tá péssimo no vídeo. Impressionante. Mas ainda assim eu indico que vocês verem o cara que quer ser um cartógrafo, porque ele não teria coragem de matar nenhum dos monstros, só lobos. Eu tenho um videogame que já tá pronto, seriado, é só jogar na TV, que é o Roundabout, que é aquele do carro que gira. Não! É isso, cara. É só pegar os vídeos e jogar na TV, velho. Caralho, é um seriado pro sci-fi, né? Puta, pior que sci-fi. Tem esse negócio que é pior que o Roundabout. Cara, eu tava assistindo hoje um filme chamado... acho que é A Fúria do Yeti. Puta, cara. Os CGI dos monstros são tão feios, assim, que me lembravam o CGI meu tosco lá de PlayStation 2. E... mais incrível é que tem uma hora, por exemplo, que o cara tá olhando pro lado, assim, dizendo: olha, o Yeti tá do lado, só que o Yeti tá atrás dele. Ele claramente não indicaram onde o bicho tava na hora do CGI. É, sci-fi é foda, cara. Eu não sei como é que os caras tão vivendo até hoje. Ah, cara, Sharknado foi um sucesso do caralho. É sério, vendeu. Muita gente assistiu aquela porra. É porque é pela zoeira da internet, cara. Eu sei que o que é do Asylum, mas é tudo financiado praticamente pelo sci-fi, né? É a vida. Mas Roundabout seria foda, eu compraria todos os Blu-rays. Cara, eu não vi, mas pelo que eu vi de vídeos e do que você falou, eu não conseguiria. É muito bom. E Metrô 2033, eu não sei se você conhece também. Conheço, inclusive eu tinha ele, mas eu não joguei. Eu ganhei de graça, eu joguei. E é sobre uma Rússia. Depois, pós-apocalíptica, com radiação. Wolfenstein, né? Podia ser um seriado. Você falou aí. É, que aí não poderia passar na Alemanha, né? Foda-se. Mas é sobre a Rússia pós-apocalíptica, que tem radiação na superfície e o pessoal tem que viver nos metrôs com monstros mutantes do lado de fora. Assim, bem legal. Que mais? Fallout? Cara, eu tô o tempo todo me perguntando se eu falo Rock'n'Roll Race, mas eu não vejo seriados de corrida desde os anos 80. Então, ia ser um Corrida Maluca. Realmente seriado sobre carros, sabe? Ia ser um Corrida Maluca com Rock'n'Roll. Pô, mas fazer uma versão live action de Corrida Maluca, eu sempre quis ver. Nunca fizeram uma coisa assim. Existem os filmes trash, né? Disso. Tem tipo a Corrida Mortal. Mas é tipo outra história. Cara, Corrida Mortal é muito foda, cara. É o do Jason Statham que você tá falando. Uh-huh. Eu acho muito foda esse filme, cara. Não, cara, tem outro também. Eu não lembro se o nome também é Corrida Mortal, que é com o Stallone, que ele é o antagonista. É muito foda. Que foi o filme que basicamente deu. É o GTA, a versão do GTA. Só que pra filme, tipo, que as pessoas atropelaram. Os caras atropelando pessoas na rua ganham pontos pela corrida, é muito foda. Caraca, não lembro disso não, cara. Isso aí não, é meio obscuro. É o trash, dos anos 70, eu acho. Mas Corrida Mortal, eu tomei um susto que já tem até o 5, alguma coisa assim. É muito Corrida Mortal, só que não tem o de resistência. Mas é aqueles filmes que a gente vê o primeiro e não sabe, e quando vai ver já tipo, já tem o sétimo. Só que só saiu pra vídeo. E os outros são bem ruins. É claro que eu vi, né? Porque eu tinha que saber o que tá acontecendo. Mas é muito ruim. O outro que eu ia falar é o... Você falou do GTA. Eu ia falar do GTA, mas tem o Red Dead Redemption. Ah, Red Dead Redemption. Que é o seriado no Velho Oeste, cara. É um filme. Ia ser muito bom, cara. Eu acho que... Por tudo que eu conheço de Red Dead, apesar de não ter jogado, ele me parece sim que ia ser um seriado de Velho Oeste legal. Ia ser muito bom. Mas é isso. Acabou com a minha lista já. Eu não tenho muito mais o que falar, não. Eu realmente não pensei na lista, então. Super Mario? Tem... Falar de Super Mario, nego comendo cogumelo aí. Não. Dino The Day, que é. É o Dia D com dinossauros. É muito bom esse filme. É muito bom. Tem um jogo chamado Dia D, não tem, mas. Eu sei que merda é essa que você tá falando. É um jogo muito ruim que eu ganhei de graça. E ele tem Ele tem aquelas medalhinhas do Steam, né? Que você vende e ganha dinheiro. Aí eu baixei esse jogo e joguei só pra ganhar as medalhinhas, né? É muito ruim. Ele mistura dinossauros com a Segunda Guerra, aí tipo, tem dinossauro nazista, tem dinossauro da Aliança, é muito ruim. Ia ser outro seriado sci-fi, cara, ia ser muito foda. Cara, eu tô tentando pegar aqui dicas de jogos absurdos. Super Metroid eu já falei, então não quero falar, mas... É o Super Metroid, tô lembrando... Broforce. Hã? Broforce, aquele que tem Schwarzenegger, Rambo... Aí não dá, porque você não tem como trazer esses louco, caras pra TV. E se for um personagem genérico, não vai ser legal. Por isso que eu acho que não. Faz a CGI, só bota Bro, que nem eles fazem, Brombo, não sei o que. Aí pronto. Não, mas acho que não ia. Não ia mas ia o rolar. Roundabout ia rolar, né? Ah, cara, mas esse aí é meio foda. Você que tá falando, eu já disse, eu acho que você é escrutíssimo. Cara, eu tenho que baixar esse jogo de novo. Que merda, cara. Mas eu tava falando do Metroid por causa que eu tava lembrando do. Que o pessoal tava falando do novo jogo lá, que parece o Metroid. Como é? Action Verde. Que é isso, não sei que jogo é esse. Eu queria uma versão seriado, uma versão live action, mas na verdade, sei lá, um seriado talvez da Discovery, com se fosse The Sims, acompanhando pessoas malucas morrendo na piscina. Meu Deus, é o BBB. Pois é, mas eu pensei, é o reality show da vida aí, né? Então, não tem muito o que fazer, né? Cara, é difícil. Eu acho que o meu problema com seriados, apesar de estar falando brincadeira aqui, é que eu não conheço quase nenhuma história de jogos de videogame que eu acho que são bons o bastante pra você fazer. Nem Fire Emblem? Exatamente, eu ia falar. Note que eu não citei Fire Emblem, porque eu não queria que estragasse a minha memória de Fire Emblem vendo seriado de TV de Fire Emblem, sabe? É, eu não gostaria que um negócio desse. Eu não acho que a maioria dos jogos dariam filmes e seriados bons. O pessoal continua testando no cinema, mas eu não sei. Eu acho que os conceitos de certos jogos são muito legais. Mas as histórias, quase todas, são básicas. Até porque os melhores jogos são jogos bons por causa de mecânica. É a minha opinião, né? Você não viu o trailer do novo Fire Emblem? Vi. Porra, cara, ia ser muito foda na TV. Time Oni-chan versus Time Oni-sama, velho. Eu nem sei qual eu devo escolher, cara. Time Oni-chan com Time Oni-sama, cara. Quando teve a divisão ali, quando a garota falou Ni-chan e a outra falou Oni-sama, eu falei, fodeu, eu não sei qual escolher. Eu acho que eu vou parar no meio do jogo, eu vou parar, assim, não vou escolher. Mas é pior que eu fiquei. Eu já disse, eu gostei muito da ideia de você ter. Você escolhendo um time, vai ter uma dificuldade X, escolhendo outro time tem uma dificuldade 3X. Será que o Oni-chan é mais fácil e o Oni-sama é mais difícil? Eu acho que não, acho que o Oni-sama é mais fácil, cara. O Oni-sama normalmente é pro cara mais importante, deve ser o cara que faz exército já. O cara que vai sozinho do nada, deve ser o Oni-chan. Eu fiquei deveras preocupado, assim. Fodeu, qual que escolha? Eu não sei. Eu não sei, acho que vai ser o primeiro jogo que eu vou jogar com a versão feminina do cara. Só pra não escutar isso. Pois é, caralho, velho. E agora? Agora você falou a verdade. E agora? Como é que é a versão feminina? Caralho, velho. O Neitinha, cara. Que isso? O Nessumá. Ah, é, pode ser. Mas é que o Nichan é muito mais. Você pega na tua alma, cara. O Nichan, me chamou de Onichan. Eu acho que o Onisama é mais. Olha aí, o seu Onisama é o Nichan aqui. É, aí já definimos nosso time. É isso aí, cara. Time Onisama. Onisama! Vocês estão roubando minhas coisas, você é o Carlinho, vamos ficar. Ai, cara. Pessoal, se vocês são do tipo que gostam de anime ou de coisas escrotas no YouTube, depois escuta o Kyodai Podcast, a última edição que saiu, porque tá demais, cara. O Carlírio tá. Eu não sei o que tá acontecendo com o Carlírio, eu tô preocupado com ele, cara. Ele não é assim. É, mas bem, quem não conhece o Carlírio vai conhecer e vai se assustar com ele. Ele não é assim, gente, tá? Ele tá com algum problema. Acho que ao vivo ele fica meio maluco. Mas bem, você tem mais nenhum não, né? Nenhum. Super Mario. Eu tô procurando, realmente não lembro. Então Super Mario. Não, é porque Super Mario me lembra daquele desenho / live action que fizeram e eu fico triste. É, porque o Zelda com Hello Princess é muito bom. Não, não é. Mas... Não é, cara. Era muito foda, cara. Melhor Zelda. Não, pelo amor de Deus. A gente fala as piadas e é legal, mas assistir aquilo é um martírio, cara. Então, não sei, eu não acho que não tem. Pitfall, talvez? Sei lá, né? Tem tantas outras coisas. Katamari. Indiana Jones e coisas do tipo assim. Que, Katamari. Porra. Não, cara, esquece isso. Esquece o Mario, pelo amor de Deus. Katamari. Hã? Katamari. Aquele que você vê uma bolinha que é um príncipe do espaço e vai rolando pelas coisas no mundo. Nunca jogou não, Katamari? Porra, cara, que é isso? Você tá subvertendo o nosso tema. É muito bom Katamari. Tá subvertendo o nosso tema. Vamos parar por aqui, porque daqui a pouco o Luke vai indicar coisas que não fazem sentido, como Kirby, por exemplo. Porra, mas Kirby é uma bolinha rosa que mata todo mundo, cara. É muito foda. É, mas... Seriado de terror. Caralho, eu pensei agora como seria o seriado do Kirby, cara. Seria uma coisa... Pra cada canal diferente que saísse, ia ser uma versão diferente do seriado. Você já percebeu? Eles inventariam a coisa mais gay que já existiu, cara. Que é impressionante. Porra. Não sei se você já jogou do Super Nintendo, que dá pra jogar de dois. Claro. E quando você pega uma coisa que recupera a vida, se você passar na frente do seu amiguinho, o Kirby, o seu amiguinho, dá um beijo nele pra recuperar a vida. É incrível, cara. É incrível. Pois é. Então, entendi essa vamos parte. Vamos em frente, acho que já deu. Vamos para as indicações da edição. Eu indico Ori and the Blind Forest. Ah, falar inglês é horrível, né? Tudo bem. Eu não sei se você conhece, já passou várias vezes no Overloader. Ori and the Blind Forest. Ah, Floresta Cega. É Forest, não? Sim, o L. Flourish. Tá bom. Flourish. Não sei. Eu acho que é assim, um L, cara. Eu tenho a língua presa. Desculpa, eu tenho a língua presa. Ori and the Blind Forest. É um Metroidvania. Aquele tipo de jogo que você tem um mapa inteiro a seu dispor, mas você só pode passar em certas partes quando você tem certas habilidades. E é muito bonito, cara. Se você ver um vídeo, ele não faz jus. Ah, eu sei qual é, eu sei que jogo é esse. É, ele, o jogo não. No vídeo do YouTube, por exemplo, não faz jus ao jogo quando você tá jogando ele na sua frente. Assim. Ele é muito lindo, os efeitos, o 2D é inacreditável. Parece muito bonito, cara. Eu acho que é um dos jogos 2D mais bonitos que eu já joguei na minha vida. Assim. É muito, muito bonito. E eu não quero muito contar da história. Que a história tem certos spoilers, assim. Mesmo no comecinho do jogo, eu prefiro não comentar. Mas fala da mecânica, sei lá. Basicamente, você é tipo uma folha. Não sei, é uma árvore mágica, tipo uma folha mágica que cria uma criatura. Você, essa criatura é pequenininha, e às vezes é bem legal que a câmera faça assim, você vê o quanto você é pequeno em relação ao mundo, aos inimigos. Assim, bem da hora. É o Metroidvania, é plataforma assim, você pula, tem double jump, você ataca os inimigos com uma bola de luz lá. É bem interessante, é bem legal de se jogar. Não chegou um momento que eu falei, nossa, eu tô cansado de jogar, eu queria continuar jogando pra poder terminar logo, pra saber como a história avançava. E ele é bem, bem difícil. Eu acho que eu terminei o jogo com 200 e tantas mortes, mas algumas do começo foram de bobeira, assim, porque eu não tava aprendendo a mexer com o boneco, né? Porque a gente pensa que tá fácil, né? E quando vai ver, é só por causa que os jogos atuais nos fizeram achar que tudo era muito mais fácil. Não, fora que eu ia pular um lugar e só tinha espinha, assim, eu morria por causa das espinhas, esse tipo de coisa. E ele tem um sistema legal de checkpoint, que embaixo você tem a sua vida e tem uma energia azul que você vai coletando, que é tipo uns cristalzinhos, né? E você pode gastar ele para dar um ataque mais forte ou para usar como checkpoint. Você segura uma tecla e ele cria o checkpoint e é só assim que você salva o jogo. Tem algumas partes que são importantes que o jogo salva automaticamente. Mas se você não usar o checkpoint, se você morrer, você pode voltar até o último. Então, às vezes, você acaba esquecendo e perde 10 minutos de jogo, assim, de bobeira. E é bem interessante como você vai aprendendo a utilizar essa mecânica e como tem os upgrades, né? Basicamente, todo jogo hoje em dia tem você botar uma skill, aumentar sua experiência, esse tipo de coisa. E essas experiências, essas skills, elas vão melhorando, por exemplo, da triple jump, ou você pode ver lugares escondidos, você pode correr mais rápido, nadar sem precisar respirar, esse tipo de coisa. Enfim, no final do jogo eu achei bem lindo, assim, achei absurdo. O começo é muito emocionante e o final é muito emocionante, é muito bom. Assim, todo mundo que eu ouvi falar sobre esse jogo falou muito bem. E ele é curtinho, cara, eu acho que eu zerei ele umas 6 horas, 6 ou 5 horas, assim, ele é bem curtinho. Se você tô jogar feliz, então, com isso, porque eu demorei 20 horas pra zerar o Batman, que é bem curto também. É que o Batman, ele me cansa um pouco, assim, ele... Você chega no final, você já bateu naqueles mesmos caras 300 vezes, você já não tá aguentando mais. Mas esse aí, ele é rapidinho, ele é curtinho, ele termina no momento certo, assim. Pra terminar o jogo, são 3 dungeons que você tem que achar e tem que abrir. Quando você termina a terceira, acabou o jogo. Então é muito bom. Um dia eu jogo, não sei quanto. Tem que comprar, né? Aí é complicado. Pois é, tem essa parada e tal. Tá desempregado. Luke, qual que é a nota? Eu dou 4,5 Batman's Feiras da Fruta. Da Fruta. Eu tô cansado, gente. Até a faculdade tá foda. 4,5, tá bom, tá aí de ótimo tamanho. Ele não é um 5 por uma série de motivos pequenininhos, mas ele vale muito a pena. Thank you. Eu indico Vício Inerente. Na semana passada estreou aqui o filme Vício Inerente, que é o novo filme do Paul Thomas Anderson, e que é um filme que eu tava afim de ver, mas eu não sabia tanto da história quanto... Quando eu fui ver, foi bem mais do que eu imaginava que era a história. E é um filme tão legal, cara. Imagine um filme noir nos anos 70, na era dos hippies. E basicamente é isso. Vício Inerente, ele pega um elenco de estrelas e vai mostrar uma história no ar, que vai ser protagonizado pelo Joaquin Phoenix, eu acho que é, cara. Deixa eu tô tentando pegar uma colinha aqui pra poder ficar mais fácil pra mim. Exatamente, vai ser um filme no ar estrelado pelo Joaquin Phoenix, e que ele tá completamente diferente de todos os outros filmes que ele já fez, completamente diferente do Ela e coisas do tipo, e que ele vai ter um cara que ele é um hippie drogado e que é um detetive particular, que vai encontrar com uma ex-namorada que ele gostava bastante, e essa ex-namorada vai pedir pra ele ir atrás não, meio que tentar descobrir um esquema relacionado ao cara com quem ela tá no momento. E ao mesmo tempo que ele vai descobrindo isso, ele vai descobrindo outras coisas que vão envolvendo, que vai numa escalada, numa bola de neve gigante. Sobre tráfico de drogas e sobre espiões não, pessoas infiltradas, e que é tão legal o jeito como a dinâmica é feita. As coisas vão piorando, mas ao mesmo tempo nada fica pesado, em nenhum momento o filme fica pesado e em nenhum momento o cara deixa de parecer simplesmente o hippie lagardão da praia, sabe? Metade do filme o cara anda descalço. É muito estranho, sabe? Ele tá fedendo o caso. E tem os policiais escrotos que não gostam do filme. O Josh Brolin, ele é o cara que... Ele tá muito... Ele é um cara triste porque o parceiro dele morreu. E ele praticamente já vive a vida dele pra infernizar o Joaquin Phoenix. Então ele tem vários momentos que o cara é preso simplesmente por ele ser hippie. Acho justo. Sabe? É muito foda. Sabe? Pô, tem um cara altamente. Vamos supor que assim, tem um cara altamente estranho e o Joaquin Phoenix ou outro hippie do lado que talvez cometeu um crime. Ele vai, obviamente, direto pro hippie. Por quê? Porque o cara é hippie. E todas as pessoas da polícia odeiam hippies. É muito foda. E fora o bullying do Josh Brolin, você tem toda uma trama muito bem elaborada. Tem o Owen Wilson, que tá num dos melhores papéis da vida dele. E é muito engraçado que ele é um personagem que o Joaquin Phoenix vai encontrando várias vezes no filme. E toda vez que encontra, fica aquele ar dos dois se falando. Porra, tu tá aqui de novo, sabe? Foi muito... Eles não querem se encontrar, mas eventualmente eles se encontram o tempo todo no filme. As mulheres são bonitas, tem peitinho, então pra quem gosta de peitinho, tem peitinho. Tem cena de perseguição com o carro, tem caras malucos, meio drogados. Eu acho que tem um cara, eu não me lembro, acho que é um cara do Monty Python, porque eu esqueci agora, cara, o nome. Mas tem tantos atores famosos de vários lugares e é tão bem feito e a história, a trama é tão divertida, encaixada, que... Eu me senti vendo um novo cinema, uma coisa que eu nunca tinha visto antes no cinema. E eu, cara, adorei. Pra mim é um dos melhores trabalhos que o Paul Thomas Anderson já fez até hoje. E é muito bom, vale a pena. Eu indico pra todo mundo, vão assistir esse filme. Sem problema com violência e tal, porque não é tão violento assim. Tem violência, mas não é tanto. E, cara, é um filme excelente. Eu acho muito difícil você não gostar desse filme. Ele é realmente um filme muito bom, muito bom. Não é um filme família, tá? Não é um filme família. Mas é um filme muito bom, cara. Eu acho que vale a pena e... Pra mim é 5. Pra mim é 5, cara. Olha aí. Pra mim é 5. Beleza. É muito bom, cara. É muito bom mesmo, sabe? É muito inesperado. Adorei. Pra quem não conhece o Paul Thomas Anderson... Mas é um cara que fez O Mestre, Magnólia, Sangue Negro, um monte de filmes coxinhas que muita gente gosta, basicamente. Embriagado de Amor e tal. É um cara que tem uma filmografia pequena, mas muito conhecida e muito idolatrada, né? E é isso. Vice Inerente, por favor, assistam. Eu dou um 5. Talvez você não ache tão bom quanto eu achei, porque eu adoro filmes noir. E um filme noir, com uma pegada totalmente diferente, é mais ainda legal. Eu sou o cara massa velho na hora do cinema, cara. Então é mais complicado. Mas, eu não sei, é um filme tão gostoso. Porque assim, vamos pensar em filmes noirs que você viu. Apesar de esse ter uma pegada diferente. O primeiro filme que sempre me lembro quando eu vejo, quando eu falo de noir, é Uma Cilada pra Roger Rabbit. Que filme incrível, assim. Eu acho incrível. Você gosta desse filme? Claro, mas acho que não tem ninguém que não gosta desse filme, cara. Tem, cara. Pior que tem, mas é triste. Caralho, cara. Como assim, cara? Pois é. É triste, mas tem. Se você for pegar outros filmes noirs por aí, eu acho que os grandes filmes noirs famosos do cinema, o quê? Sin City. Sin City, o primeiro, né? Porque o segundo... O segundo ninguém viu. Todo mundo viu, mas não existe. Não existe esse filme, tá? Deixa quieto. Deixa quieto. Ali já não é o Noah, é o Zoar. Né? É tipo o Batman do Frank Miller lá. Que ele é esse filho da puta aí, cara. O menino tá de zoeira. Pois é. Então, tem vários filmes clássicos dessa estética que são tão legais que eu acho difícil assim, você não gostar. E principalmente porque é muito tempo que eu não tinha um filme desse. Então, fica a dica. Vice Inerente. É muito bom, muito bom. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding room is for. Vamos então para as considerações finais desse podcast. Ele é relativamente longo, ou não, não sei, a edição vai me dizer. Lucas, então, o que, que você quer falar aí de consideração final? Como é que foi o resultado lá do seu post de 1º de abril do Shunan? Então, como sempre, eu uso esse espaço de consideração final em qualquer podcast para falar mal dos leitores do meu site, né? Porque eu adoro todos eles. Eu fiz o post de 1º de abril, que é o review 100% objetivo de desenvolvimento de arte online, né? E muita gente entendeu que era uma zoeira, né? Pessoal, ai meu Deus, isso aí, tem que ser um post todo assim, melhor review da internet, esse tipo de coisa, né? Quem escuta há mais tempo o Iopinando sabe... Eu fiz uma homenagem ao post. Homenageando uma outra ideia que a gente já citou nesse podcast. Eu fiz um resumo baseado no... quem não entendeu o resumo tem que ouvir o Anime Code. Eu até botei no final, baseado no texto de Jim Sterling. Tipo, eu botei que era baseado, né? Uhum. Mas tudo bem. Pessoal, na maioria do 1º de abril entendeu a piada, né? Mas, poxa, passou de 1º de abril. Eu deixei lá, né? Eu falei, deixa lá. E muita gente tá não entendendo agora que é um post de brincadeira de 1º de abril. Então tem uns caras que estão revoltadíssimos comigo porque eu fiz um post desnecessário, como eles estão dizendo. Desnecessário, cara. Puta que pariu. Teve um cara que comentou que independente dos leitores gostarem ou não do seu modo de escrever, esse post não acrescentou em nada, pelo menos para nós leitores. Mostrou apenas que você parece uma criança mimada que não gosta de receber críticas. Bom, eu sou uma criança mimada que não gosta de receber críticas, tá certo, cara. É isso aí. E mesmo que você fale que chega a um ponto que não dá mais para se segurar, isso não é desculpa. Aí ele faz todo um negócio falando que para resolver o meu problema de pessoal reclamando de dar minha opinião nos reviews, eu tinha que mudar o nome de review para crítica ou para botar bem grande no título que o post é na minha opinião. Aí eu troquei ele, falando que era 1º de abril, essas coisas, e eu botei a definição de resenha. E resenha é um texto de origem opinativa. Luke, você está errado, cara. É, porque é resumo, né? É resumo. Mas enfim. Segundo review. Os leitores do seu blog, review não quer dizer resenha, quer dizer resumo. Bom resumo. Em outro universo, review significa resenha. E resenha no jornalismo é usado como um texto de opinião para colocar sua origem opinativa, que reúne comentários pessoais e julgamento do resenhador sobre o assunto que está sendo analisado. Eu não preciso mudar o nome de review para crítica, porque eu espero que os meus leitores pelo menos saibam o básico do que significa review, né? Enfim, teve outro cara que falou que parou de ler o Shunan por causa do meu review. Então, cara, boa viagem, assim, espero que encontre sites melhores que o meu. Imagina se o cara parou de ler o Shunan e ele é um ouvinte do Yopinan Shimon. Estamos aí, cara. A gente postou no Facebook, tipo, chamando. Venham ver a resenha do melhor anime de 2015, quiçá do século. Zoa de Art Online, né? Claramente de zoeira de 1º de abril. E tem gente lá brava com a gente. É por isso que eu não gosto desse site. Como assim Zoa de Art Online é o melhor anime de todos os tempos? Vocês não sabem do que falam. Vocês não nunca têm opiniões decentes. Não sei o que. É tipo, o cara metendo pau na gente com uma brincadeira de 1º de abril, cara. É muito foda. Tem gente que não entende, cara. Aí, só pra terminar, a gente fez o guia completo, né? Que não sei o que. Que não tá completo, que a gente tá atualizando. E tá escrito no começo do post e tá avisando que a gente vai atualizando o post aos poucos, né? Porque é muita coisa. E tem anime faltando. E que são nossas opiniões sobre cada anime, sobre expectativa e tal. Aí já tem gente falando, tá faltando tal coisa. Tá faltando Cavaleiro Zodíaco. Tá faltando Gunslinger, não sei o que. Aí a gente tem que avisar, a gente avisou no começo do post que a gente tá atualizando. Vocês têm que avisar que já avisaram, hein? Foda. E tem um cara, o último comentário que teve, que o cara escreveu assim: legal que o cara coloca a expectativa dele e não a verdade. DXD é um dos mais esperados do ano. Um dos que mais rende. 2 estrelinhas, tá bom. Quer dizer, o cara tá puto porque a gente botou a nossa opinião que a gente avisou antes. E não que a gente botou a realidade. Que DXD deveria ter mais que 2 estrelinhas. Né? 5. Um anime de qualidade. Muito bom. É foda. E sabe, esse negócio de mudar o nome, botar em preto e branco, não sei, botar em preto e branco não, botar em letras garrafais, botar uma letra gigante pra avisar que é a sua crítica. Eu já testei no Shunan e não funciona, Evilazo. Eu sei, os caras pegam muito texto no meio da parada, ou pega só o nome do texto, que você bota assim, você faz tipo um título super legal sobre um negócio. Às vezes o cara pega só aquela palavra exata pra reclamar. Pois é. Isso já aconteceu comigo. Então, eu não lembro, eu não sei se você lembra, eu não sei se você frequenta meu site a esse ponto, mas antigamente tinha um quadro chamado Pintando Zebras, que os usuários mandavam frases engraçadinhas pra um quadrinho que eu tinha botado no post, né? E cada post eu botava, eu editava, botava no balão as frases dos comentários. E eu avisava, não é pra fazer montagem com a imagem, é só pra comentar, botar a frase. E mande por e-mail dicas de quadrinhos pro próximo post. Aí o que os caras faziam? Eles enviavam pro e-mail a imagem. A imagem com a frase dentro do balão. Então, não adianta falar, cara. E eu botava isso em vermelho e letra gigante. O pessoal não lê, cara. É absurdo. É cansativo. É isso, cara. Muito cansativo. É isso, cara. É isso. Desabafei. É resumo. Desabafei dos meus resumos. É resumo. Então, pessoal, eu só queria pedir pra quem gosta de anime acessar lá o Anime Portfólio. Quem gosta de podcasts loucos, tem o último SessouCast que foi lançado, que tá bem legal. Eu também tava meio que voltado para anime, mas é uma disputa entre dois conhecidos meus e do Luke, em que eu pensei que tava muito mais fácil do que tava. Então, continuem mandando seus comentários e suas críticas, de preferência no blog, não tanto no Twitter e no Facebook, mas... No Facebook não, no Facebook não tem, mas no Twitter, porque fica melhor pra eu ler e pegar os comentários. Eu vou falar aqui então algumas estatísticas de busca lá do Anime Portfólio, que, como já disse, eu tô fazendo isso em todos os podcasts. E vamos lá, Luke Lucas. Uma pessoa chegou lá no Anime Portfólio procurando mangá que já passaram na Globo. É meio complicado, cara. É, meu caro amigo, se você é ouvinte do Yopinando Shibun, mangá... Eu acho que você confundiu com anime, né? Eu acho que você confundiu com anime. É, mangá é o quadrinho. Anime é que é o desenho animado, tá? Mas é só isso. E tem sim uma lista dos animes que passaram na Globo lá no meu blog. Dos mangás não tem, não. É, alguém chegou no Anime Portfólio procurando Desastre Anime Ônibus. Teve algum desastre de ônibus recente? É por aí, Luke? De anime, eu não sei, cara. Bem, desculpa, eu não entendi. Eu não sei como a pessoa chegou lá com isso. É, inclusive, tem um termo de pesquisa que, na verdade, vocês vão escutar no podcast do Anime Coach, se vocês forem lá, que a gente não identificou como uma pessoa conseguiu chegar no meu blog por causa desse termo. É, quem gostar de shoujo, vocês escutam lá o podcast do Anime Coach, fica a dica. Outro termo é personagens viciados em jogos e anime. Tem muito, né? Tem muito. É muito, é muito. Anime 9 tem um pentagrama mágico nos olhos. Pentagrama mágico nos olhos? É. Só se for Sharingan, né? Sei lá. Não sei. É... Bem. Aimes Sexo Mulheres Ativas HD 3D. Pô, cara, parabéns. O que é uma mulher ativa? Né? Eu não faço ideia. Eu se você conseguiu chegar no que você queria. Mas parabéns, cara. O mais legal é que, tipo, ele escreve um monte de termos aleatórios, estranhos. E o 3 de 3D, ele escreve por extenso, cara. Será que ele procurou com o numeral e não conseguiu? É porque ele escreveu 3 errado, né? Aí fica complicado. Porra, cara. Aimes Sexo Mulheres Ativas HD 3D. É isso aí. 3 T-R-E-I-S. É isso aí. E por último, também já tinha passado... Acho que eu passei pro Luke, não sei. Fotos de anime com fone. Que eu falei que era... Personagem de anime com fone, né? Será? Porque, minha dúvida é, por que você quer fotos de personagens de anime com fone? É pra fazer alguma imagem pra algum post? É, tipo, top 10 personagens de anime que usam fone? É, o que você acha? Eu não sei. O único que eu lembro é o Shinji, deitado na cama dele chorando. Ah, não. Eu lembro sempre da Sonic, do Sonic the Animation, porque ela tem um fone pregado na cabeça, né? Ela nasceu, com aquele, ela nasceu com aquele fone. É uma maldição, isso não é um fone. Coitado. Ela nasceu com aquele fone. Você pode ver, inclusive no anime, tem fotos dela da infância e ela já tava com aquele fone. Ela tá pregada na cabeça, cara. Não sai de jeito nenhum aquele parada. Mas é isso. Então, pessoal, só uma coisa. O próximo podcast seria daqui a 15 dias. Na verdade, vai ser daqui a 21 dias. 22? Desculpa, não lembro agora a data. Por causa que vai ter uma inversão de data de calendário. Vocês podem, quando esse podcast sair, vocês já podem dar uma olhada no calendário de podcast. Vocês veem que eu fiz uma pequena mudança, um pequeno ajuste. Por causa de um podcast que vai ter que sair um pouco depois do que estava previsto. Mas isso não vai mudar quase nada o calendário. Só essa questão de que o Yopinando Shibun vai atrasar uma semana a mais. Mas só isso. É besteira. A questão é que vocês já ficam esperando aí o episódio 100, que vai ser o especial sobre Nicolas Cage. No próximo a gente já deve falar do Demolidor, né? Que vai estar no Netflix sexta-feira. Sim, pode ser, né? A gente já vai ter visto, eu espero. Eu já vou ter participado, inclusive, de um evento sobre o Demolidor. Eu vou ficar muito triste porque o Netflix tá dando problema de pagamento de novo na minha conta. Logo nessa semana, seus filhos da puta. E já vai poder também falar do Game of Thrones, que também já vai ter estreado. É, apesar que eu não sei se eu vou ver o Game of Thrones na estreia. Alguém vai ter visto isso daqui pro próximo podcast. Eu vou baixar na faculdade, provavelmente. Alguém vai ter visto isso. Alguém vai ter visto essa parada. E, cara, tem notícia pra caramba, pessoal. Vou ter que fazer uma triagem muito grande, cara, pra ver. 21 dias já vai ter dado tempo do Vingadores também, né? Já? Será? Vingadores é no final de abril. É, porque vai ser dia 1º de maio a edição. Então, eu acho que não, então. Porque a gente vai gravar antes. É, pois é, não sei. Deixa eu ver, pessoal, vocês vão estar curiosos aí. Tem notícia pra caralho pra falar, mas tem muita notícia de filme, saiu notícia de jogo, saiu notícia de um caralho de coisas. Então, Ryan Reynolds não me engana. É, inclusive, eu só queria só citar uma, já que a gente vai falar de Nicolas Cage, é só uma preview, né? Uma das notícias que a gente vai falar é do live action do Simu Pu, e na minha opinião, quem deveria interpretar o Simu Pu é o Nicolas Cage, porque ele também foi o melhor urso live action dos cinemas, na minha opinião. Not the Beast. Eu acho que ele devia ser aquele burro que é desanimado, porque a carreira dele tá naquele nível. A cara dele também já tá, né? Lá. É, vou acabar esse podcast, pelo tchau, galera! Tchau. Not the Beast! Not the Beast!